Oi pessoal, mais um vídeo aí. Espiritualidade pediu para gravar um vídeo contando sobre os meus desdobramentos, minhas experiências espirituais. Depois vai vir o Exu Caveirinha para falar sobre o assunto também. Muita gente me chama de maluco, né? Por causa desses desdobramentos e por causa das experiências espirituais que eu tenho. Mas são fortes mesmo, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que pode falar que é um sonho, mas a gente sabe que não é, né? Sabe que é desdobramento. Experiências espirituais eu tenho desde muito pequeno mesmo. Eu nem lembro direito qual idade. Mas eu vim com muita lucidez espiritual, com muita, assim, as minhas emoções são normais, como de todo mundo, mas a minha lucidez espiritual é muito grande, né? E tanto é que eu, com 5, 6 anos de idade, eu já falava da imortalidade do espírito. Já falava de universo, falava de seres de outros mundos, falava de seres de outras raças. E eu falava com convicção. Falava assim, existe mesmo. Para os meus coleguinhas, na escola, no condomínio, eu falava que existia seres em forma de felino. Eu falava do formato dos greys. Falava de insetos, seres em forma de inseto inteligente, insetoides. Falava que existiam os formigões gigantes, falava que existia louva-a-Deus, falava de réptil inteligente, que existia répteis inteligentes, né? E quando eu era muito pequeno, quando eu tinha assim, uns 4, 5 anos, Sônia, mais ou menos, eu apanhei da minha mãe, porque eu tava, às vezes eu tinha umas ausências, eu tava parado assim, eu olhava, Sabrina também tinha isso, né, Sabrina? Sabrina tá atrás do vídeo que ela tá gravando. E quando eu era muito pequeno, eu vim muito com aquilo. Você acabou de voltar do plano espiritual, né? Até os 7 anos dizem que você está muito perceptivo ainda, que você ainda traz muito, né? Sua vida que você acaba de trazer do plano espiritual. E eu ficava entre os matos, caçava grilo, gostava de caçar grilo com os coleguinhas, e eu ficava querendo caçar gnomo. Eu falava, existem os gnomos, eles vivem aqui nos matos. Que era mais, nada mais nada menos que elemental da natureza, né? Que eu já tive contato enquanto estive desencarnado. Ficava tentando achar e não conseguia. Não dá para falar todos os meus minhas experiências. Eu vou falar algumas bem fortes, mas em outros vídeos eu vou falando outras porque é muita coisa, né? Desde pequenininho, a vida toda isso. Sempre tive percepção das dimensões, ficava em casa pequenininho no quarto, sentia um monte de espírito ao meu redor, saía correndo pro quarto e falava, mãe, tá cheio de espírito lá no quarto, tá tudo ao meu redor. E sempre fui incompreendido, né? Uma vez que eu apanhei, que eu falei agora, que eu apanhei, foi o quê? Eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu estava sentado no vaso olhando para a parede. E eu estava olhando para a parede, mas eu estava pensando, eu estava falando assim, cara, eu olhava para mim. Aí eu falava assim, que engraçado, eu não sou esse, eu sou outro. Falava assim, o que que eu estou fazendo aqui? Eu olhava para minha mãe e falava, essa daí não é minha mãe, não. Olhava para o meu irmão e falava, não, isso aí não é meu irmão, não. Olhava para o meu pai e falava, isso aí não é meu pai, não. Aí minha mãe me pegou desse jeito, né? Então ela foi me deu umas chineladas para eu voltar. Já aconteceu muitas coisas. Uma que eu era bem pequenininho, eu devia ter uns. Cara, eu devia ter uns 7 anos de idade, por aí. Eu tava dormindo no quarto da minha mãe com ela na cama de casal. Eu não durmo de barriga para cima, eu durmo ou de lado ou de bruços. Eu durmo mais de bruços. Às vezes de lado, mas é mais de bruços. E eu despertei de repente como se alguém tivesse me acordado. Só que quando eu despertei, eu já estava virado de barriga para cima e paralisado, acordado, não estava em desdobramento, não, estava acordadão. Acordado, em vigília, paralisado assim, abri o olho, não conseguia me mexer, paralisado. E não conseguia falar também. Aí apareceu na minha frente um anjo, né? Como é que ele era? Um, forma de um homem, barbudo, o cabelo todo encaracoladinho, o pé dele, aquelas sandálias entrelaçadas da época de Jesus, né? Uma roupa tipo de padre, comprida, branca, e aquela auréola dourada em cima da cabeça, flutuando em cima da cabeça. E a luz dele era uma luz meio prateada, meio branca, que iluminava o quarto todo, né? Iluminava muito o quarto. Aí, e ele vinha falando, Jesus Cristo me mandou aqui para falar com você. Aí depois, quando ele continuava falando, a boca dele ficava mexendo, e como se fosse no mudo, eu tentando ouvir, só peguei a parte de Jesus. Eu não entendi o porquê disso, da boca dele ficar mexendo, eu não ouvi nada. Depois é que eu fui saber, muitos anos depois, que ele estava falando para o meu espírito, que não era para mim. E aí, quando ele sumiu, aí eu consegui me mexer. Aí fui tentar acordar minha mãe para tentar contar o que aconteceu. Ela, vai dormir, você está sonhando. Aquilo de sempre eu já conhecia, então eu nem insisti, deixei ela dormindo e voltei a dormir. Só que quando eu fui dormir, buf, apaguei na hora. Quando eu apaguei, eu desdobrei. E eu fui para uma dimensão muito alta, muito, muito alta. Era muita alegria, era uma felicidade que eu não sei descrever. Era muito claro. Eles não permitiram que eu lembrasse tudo que eu vi. Mas eu tive uma noite inteira de uma felicidade muito grande, que até hoje eu lembro disso, porque foi muito forte. Uma felicidade, assim, inenarrável, né? E quando eu acordei de manhã, que eu voltei para o corpo, eu fiquei chateado. Eu quero voltar, me leva de volta, não quero ficar aqui não, me leva de volta. Fiquei muito chateado, fiquei triste, que queria voltar e não me levavam de volta. Eu não queria retornar para cá, né? E continuava tudo. Esse aí que eu falei dos espíritos, sentindo os espíritos ao meu redor. Só que engraçado que eu sentia no meu quarto espíritos ao meu redor, mas não era coisa muito legal não, porque eu sentia aquelas coisas assim meio... Eu sentia a vibração meio pesada, mas engraçado que eles conseguiam se aproximar de mim, mas eles não conseguiam me tocar. Eles não conseguiam tocar em mim, como se tivesse uma barreira em volta de mim que impedia eles de me fazer mal, de me tocar. Ele só ficava ao redor e eu sentia a fúria daquela quantidade toda de espírito, Sônia. Eu sentia a fúria deles, a vibração, né? Eu que eu tenho esse negócio de ser sensitivo, eu sentia a vibração. Falei, eles querem me atacar, eles querem me pegar, né? Mas nunca não conseguiam tocar em mim. Sempre foi assim, não conseguiam tocar. Quando também criança, eu com mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, numa casa de veraneio da minha avó que já faleceu, parte de mãe, ela tinha uma casa na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Aí os primos todos, ia todo mundo. E foi uma noite que eu desdobrava, voltava, foi a noite toda assim. Só que o lugar que eu estava indo era uma região muito densa, era uma de vibrações horríveis, insuportável de ficar. Né? E era eu e mais ou menos umas 4 pessoas que eu não conhecia. Fazia um trabalho, o chão, o solo era pegajoso, de lama, o céu era todo preto, um lugar escuro, um lugar sombrio. E tinha uma casa meio velha, lá dentro tinha uma velha, tipo uma bruxa. E o nome dela era Odete. E a gente estava fazendo como se fosse um trabalho ali, alguma coisa relacionada a essa bruxa, era como se fosse resgatar ela, alguma coisa. Mas ela era muito má, a vibração dela era muito demoníaca. Eu voltava e falava, eu não quero voltar mais. Quando eu apagava, buf, voltava. Quer dizer, eu, criança, já trabalhava no plano espiritual de desdobramento, que é o que o Pai João fala, que eu trabalho já desde que eu nasci. Só que a gente encarna, a gente esquece, né? Entendeu? Criança era só o meu corpo, né? Mas meu espírito, né? Velho. Antigo, né? E numa desses retornos para o corpo, que eu estava lá nessa dimensão muito densa, quando eu retornei para o corpo, que eu despertei, eu acho que um portal deve ter se aberto e veio um diabrete. um serzinho pequenininho, eu não consegui ver, mas eu senti o tamanho dele, porque eu sinto às vezes o tamanho do espírito, a altura dele. Ele era pequenininho assim, uns 15 centímetros, alguma coisa assim. E ele veio dando aquela gargalhada macabra, né? Aquela gargalhada tipo um diabinho, né? E correndo pelo quarto. E os meus primos estavam tudo ali no quarto. Minha avó estava dormindo do meu lado nessa casa de veraneio. E o diabinho correndo, o diabretezinho correndo e dando gargalhada. E ele deu muito soco embaixo da minha cama, só socão. E fazia mó barulhão. Aí eu falava pro meu primo, fulano, você tá ouvindo? Eu era pequeno, eu falei o capetinha. Tá ouvindo o capetinha? Dando gargalhada? Ele veio de lá do lugar onde me levaram. Ele veio. Aí eu falo, meu primo, você tá ouvindo? Ele, não, não tô ouvindo nada. Pro outro primo, você tá ouvindo? Não, a gargalhada dele. Ele tá batendo aqui embaixo da cama, só socão mesmo. E a minha avó do meu lado ia falar, e aí, vó, tá te incomodando não esse soco embaixo da cama? Ah, ela vai dormir, seu cagão. Aí eu vi que não ia adiantar nada. Aí eu voltei a dormir. Depois parou, quase no final da noite parou. No dia seguinte, nossa, eu tive que aguentar as encarnações dos meus primos todos, das minhas tias e tal, porque nunca me compreenderam. Nunca, nunca, nunca, nunca. Até hoje meus primos falam disso, do episódio do capetinha. Deixa eu ver. Já aconteceu de eu chegar em casa e as luzes estarem todas acesas. Eu era pré-adolescente, devia ter uns 11 anos, sei lá. E eu estava na rua, minha mãe tinha saído para fazer compras com meu padrasto, meu irmão. Eu estava com a chave, eu subi para beber uma água no banheiro e depois descia de novo para ficar com meus amigos. Minha mãe sai, apagou. Ela apagou, eu vi que ela apagou todas as luzes e saiu, que eu saí junto com ela. Só que eu fiquei na rua e ela foi fazer compra. Aí eu fui em casa rapidinho para beber uma água e tal. As luzes estavam todas acesas, sabe? Todas acesas, e um falatório de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas na casa inteira. Né? E aí eu saí correndo, nem bebi a água, tranquei a porta, voltei para a rua, fui falar com meus amigos e eles começaram a rir. Mas o quê? Ah, teve uma vez que eu também era criança também. No meu quarto, eu dividi o quarto com meu irmão é 2 anos mais novo que eu, tenho 39, ele está com 37, eu era criança também, devia ter uns 9 anos, eu dormia na cama de cima, ele dormia na cama de baixo, eu acordei de repente, quando eu acordei de repente eu vi 4 seres na minha frente, em pé, parecia aquele mestre Yoda da Guerra nas Estrelas, a orelha pontuda, só que dois eram verdes e dois eram vermelhos. Todos eram baixinhos, mas um eram mais baixos e o outro era os outros eram um pouquinho mais altos, mas quase a mesma altura. Eles tinham uma roupa branca, comprida, apesar de eles terem uma imagem tipo do mestre Yoda, mas eles não eram ruins. E eu sentia uma vibração boa neles, eles ficavam só fazendo como se fosse uma... como se fosse uma meditação, eles ficavam... E eu ficava olhando aquilo, Depois... sumiram, né? E quando eu era pequeno eu ficava olhando para as estrelas e eu ficava esperando o disco voador vir me pegar. E aí, quando é que vocês vão vir me pegar, me buscar? Eu falava para meus amigos, vai descer a nave vai descer, eles vão vir me pegar, porque eu não sou desse mundo. Eu falava, eu sou de outro lugar, eu não sou desse mundo, eu conheço eles, eles vão vir me pegar, me buscar. E meus amigos até hoje de infância me zoam com esse negócio de extraterrestre. Que eu falava de extraterrestre, falava de vida outros mundos. Eu falava para meus amiguinhos assim, com 7 ou 8 anos, eu falava assim, dentro do seu corpo tem um espírito imortal. O seu corpo morre, mas o espírito continua vivendo. Eu falava assim, o que abre teu olho e faz a tua voz sair, o que anima teu corpo é o teu espírito. Se o teu espírito sair, o teu corpo cai morto no chão, porque o teu corpo não é nada. Eu falava isso, pequeno, pequenininho. Falava isso, criança. Né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar. Aí, cresci aquilo tudo e tal. Aí, aí, Aí eu cresci e tal, aí começou a noitada, começou a cachaça, pegação, aquela coisa toda, levando a vida daquele jeito, né? Nem sonhava conhecer Sabrina, nem sonhava conhecer sonho, nem sabia que tinha missão espiritual, que nada disso e tal. Aí, e nunca veio resposta pra mim. Aí, eu tinha essa situação de uns 27, 28 anos. Acho que era uns 28. Como é que foi? Abri um portal no meu quarto, isso foi desdobramento, totalmente consciente. Foi meu espírito saiu do corpo. Totalmente consciente, parecia que eu estava no corpo. Um portal de luz. Um homem todo de branco entrou junto comigo, no meu quarto, entrou. Quando eu entrei, eu me deparei com um lugar que ele era assim, o céu todo escuro, o lugar era escuro, sombrio, mas ele, apesar de ser escuro, eu conseguia enxergar tudo, como se tivesse uma luz acesa, né? Hoje eu sei que era a luz astral, né? E aí tinha uma estradinha bem estreitinha que só passava uma pessoa, só que o lugar era tenebroso. De um lado, tanto de um lado como do outro, eu vi um mar, um rio de pessoas, não tinha um em pé, todos se arrastando no chão, gemendo. Muitas pessoas nuas, todas sujas de terra, parecia a parte sexual, as pessoas gemendo, assim, parecia um bando de minhoca, tu não via o chão de tanta gente, uma se entrelaçando na outra. Alguns estavam inconscientes, outros estavam acordados, mas eles não conseguiam ficar em pé, tudo se entrelaçando, tanto de um lado como do outro. Aí esse espírito, esse benfeitor espiritual, estava todo de branco, ele muito sereno, muito tranquilo, chegou para mim e falou assim, ande comigo nessa estradinha, não vá nem para a esquerda nem para a direita, só ande aqui comigo. Ele foi andando na minha frente, foi botando a mão assim em cima dos espíritos, aplicando um passe, né? Aí eu comecei a imitar ele, comecei a aplicar o passe nos espíritos também, que eu já sabia onde é que eu estava, né? Toda hora essas experiências. Aí abriu de novo um portal oval de luz. Aí a gente entrou. Quando a gente entrou, comecei a voar pelo universo. Vendo um monte de estrela passando. Aí de repente parou. Aí eu vi um planeta azul, todo azul na minha frente. Grandão azul, todo azul. Não via partes de terra, não. Era todo azul. Parei no universo olhando pro planeta. Aí eu mergulhei, de repente mergulhou. Mergulhei no planeta. Quando eu cheguei no planeta, eu vi uma praia, tinha uma praia, mas o lugar, a vibração era muito positiva, muito boa, era bom de ficar ali. Eu vi essa praia, e aí eu vi algumas mulheres passando, um homem ou outro, mas eram mais mulheres com aquelas roupas fininhas, levinhas, soltinhas, todo mundo passando, batendo papo, conversando, e de repente veio uma mulher na minha direção. Essa mulher parecia ter uns 45 anos. Cabelão preto, comprido, o rosto muito bonito, ela parecia uma modelo bem alta, quase 1,80 m de altura, com essas roupas fininhas, bem clarinhas e tal, e ela sorrindo para mim veio, e só que ela vinha na minha direção e eu sentia o amor que ela sentia por mim, eu sentia, e eu também percebia que era tudo mental, eu captava que ela me conhecia já há muito tempo. E ela veio na minha direção. Tanto é que ela não falava nada, só vinha sorrindo com esse amor, sentindo esse amor todo dela por mim e tal, não sei o que, que ela me conhecia. E eu cheguei pra ela e a gente estava levitando. A gente não estava no chão, ela estava levitando. Porque eu via tudo lá embaixo. Aí, cheguei pra ela e falei assim, ó, tô vendo que você me conhece já há muito tempo, não lembro de você, não sei quem você é, mas tô vendo que você me conhece profundamente. E eu tô sentindo o que você sente por mim. Eu também, engraçado, eu também sinto isso por você. Aí eu falei pra ela assim, aqui é o meu lugar, você sabe que lá naquele mundo não é o meu lugar, muita violência, muita guerra, eu nunca entendi isso, um bater no outro, um fazer mal ao outro, doença, guerra, corrupção, eu nunca entendi muito bem essas coisas, e eu falava que não era pra mim, que eu queria ficar ali, que ali era o meu lugar, que eu me sentia bem ali, era uma vibração boa. Aí ela sorriu, eu falei assim, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, eu não volto. Aí ela falou assim, aí ela foi e falou comigo. Aí ela chegou e falou assim, você não pode ficar aqui agora, você tem que retornar. Aí eu falei assim, tem que retornar, mas eu quero ficar aqui, eu gostei daqui, lá não é para mim, eu não gosto da terra, muito ruim e tal. Aí ela, não, mas você tem que retornar porque ainda não é o seu tempo. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, você tem que fazer muita coisa. Você tem muita coisa para fazer. Você tem muito trabalho para você fazer. Eu não entendia que trabalho era esse. Aí eu falei assim, tá bom. Então, quando eu vi que não ia dar para eu ficar mesmo, né? Aí eu falei assim, então quando é que eu volto? Aí ela falou assim, daqui a 3 semanas. Aí eu falei assim, ah, então tá bom, 3 semanas eu aguento. Eu aguento lá, pode me mandar de volta. Ela começou a gargalhar, começou a rir. Aí eu voltei pro corpo. Aí eu levantei da cama, botei a mão na cintura no meio da madrugada. Falei, caramba, que legal, cara, que foi isso? E pensando, daqui a 3 semanas eu vou desencarnar e vou pra lá. Ai, que bom, vou embora desse planeta. Assim, pra aquele lugar. Ai, vai ser muito bom. Aí passou isso, eu tinha uns 27, 28 anos, eu tô com 39, as 3 semanas, até agora nada. Aí depois é que eu fui ficar sabendo, depois que eu conheci Sabrina, conheci Sônia, aí que fiquei sabendo. Aí veio ela incorporou na Sabrina, falou, sou eu mesma, a própria, era a Dete Su. A Dete Su, né, que era aquele era a real imagem dela, né, daquela mulher bonita, mas ela é a vovó Catarina, que ela já incorporou em mim algumas vezes, ela vem em mim como vovó Catarina. É a vovó Catarina. Ela fala que ela é a minha mãe de cabeça, né? Mais ou menos nesse tempo, não foi muito longe disso, não. Tinha uns 28 ainda. Essa é macabra. Eu tava na noitada, né? Eu tava na pegação, na cachaça, aquela coisa toda. Aí eu desdobrei. Eu fui para onde? Eu fui para tipo um palácio, era um lugar lindo, alto, teto era ali, cada viga assim, né? Um lugar muito bonito. Eu fiquei só em pé ali e falei, não, nossa, que palácio bonito, que lugar bonito. Aí de repente abriu um portal de luz oval. Aí entrou um ser com um capuz preto, né? E ele tinha dentes de vampiro, ele era bem truculento, ele devia ter mais ou menos 1,90 m, 1,92 m. Eu consegui ver mais ou menos a altura dele, eu consegui identificar. E ele veio. Aí dentro desse palácio tinha várias pessoas, seres humanos normais. Seres humanos normais. E ele destroçava as pessoas. Ele tinha uma força física que ele pegava as pessoas que nem brinquedo, arrancava braço, arrancava perna, mordia, chupava sangue, jogava as pessoas longe. Ele brincava com as pessoas. Aí, de repente, abriu o portal de luz de novo. Me entra um demônio tipo um fisiculturista, todo saradão, com dois chifres assim, os dentes todo, né? Ele bem raivoso, ele era mais alto do que o vampiro. Se o vampiro tinha mais 1,90 m, ele tinha mais ou menos uns 2,20 m. Aí veio, pegou o vampiro. Se o vampiro pegava todo mundo que nem criança, ele pegou o vampiro que nem criança. O vampiro ficou fraco para ele, que ele era mais forte. Aí deu umas. Encheu ele de pancada e tal, não sei. Aí jogou ele numa piscina de lama, tipo areia movediça, uma piscina pequena, era grande. Jogou ele lá. Aí saía dentro dessa piscina de lama um monte de mãos, assim, todo sujo, e puxava ele lá pra dentro. Ele começava a sufocar, aí as mãos puxavam de novo, e o demôniozão esperando ele ser tragado. Aí começava a puxar. Aí quando ele não apareceu mais, o demôniozão virou as costas, foi voltar pro portal. E eu olhando aquilo tudo, falei assim: agora ele vai entrar no portal e vai embora. Antes de entrar no portal, o que que ele fez só? Ele virou para mim, olhou para mim, deu um grito com muito ódio, apontou o dedo para mim e falou assim: um dia a morte chega! Aí entrou no portal de luz, sumiu e eu voltei pro corpo. Aí eu sentei na cama e falei assim: caraca, o demônio quer me tragar? Falei: caraca, mas eu não consigo parar agora com as noitadas, com a zoeira. Ainda estou muito novo. Vou fazer o seguinte: eu vou curtir mais um pouco. Quando eu estiver mais velho, aí eu acho uma garota, eu namoro, caso, eu vou parar com isso tudo. Mas agora não, estou muito novo. 28 anos ainda. Tem muita coisa para curtir ainda. Muito carnaval, muita boate, muita noitada para ir. Ah, não, vou parar. Aí passou umas 2 semanas. Passou umas 2 semanas que aconteceu isso. Eu desdobrei de novo. Aí eu fiquei levitando no alto e eu vi um lugar que era tipo um deserto, o chão todo rachado. Aí esse demôniozão tava lá embaixo e eu lá em cima flutuando, né? Levitando. Ele botou as duas mãos assim na cintura, olhou pra cima e ficou olhando pra mim, gargalhando. Só gargalhava. Aí eu voltei pro corpo e eu falei assim: caraca, o demôniozão de novo. Ele quer me tragar. Tive um sonho também. No sonho me mostram muitas coisas. Isso não era de dobramento, não. Esse era sonho. Que eu fui pra praia. Uma praia normal, o pessoal curtindo a praia e tal. Eu tava com meu pai na praia. Aí a gente tava na água. Aí eu achei uma garrafa transparente. Dentro da garrafa tinha uma fotografia de uma mulher de vestido vermelho com dente de vampira, o cabelão preto, mas ela era linda, muito bonita, mas tinha um dente de vampira. E tinha um sorriso meio macabro, mas era muito bonito. Batom vermelho, vestido vermelho, o cabelão comprido. Não era pombagira, não, tá? Essa daí era do mal. Aí eu peguei aquela garrafa, mostrei pro meu pai, falei assim: ah, peguei a garrafa, agora eu tenho os poderes, não sei o que, brincando, né, no sonho. Aí o meu pai falou: você tá louco, rapaz? Joga essa garrafa fora, essa coisa ruim, isso não é coisa de Deus, nossa, coisa ruim, joga isso fora. Aí ele pegou da minha mão e jogou longe, bum, no mar, lá no fundo. Quando caiu no mar, explodiu. Explodiu. Aí veio, quando explodiu, o que que veio? O que que essa mulher se transformou? Se transformou num leão, mas não é um leão comum, normal, que a gente... Um leão gigantesco, ele parecia o tamanho de um elefante, maior do que um elefante, de duas cabeças. De duas cabeças. Ele veio, todo mundo correndo e tal. Aí na areia tinha um contêiner com uma escada, um contêiner bem alto. Só que só eu conseguia subir no contêiner. Eu subi no contêiner. Subi no contêiner. Aí deitei de bruços no contêiner, em cima do contêiner, me cagando todo, né? Porque vendo aquele leãozão de duas cabeças. Vendo aquele leãozão de duas cabeças e ele destroçando as pessoas todas, inclusive o meu pai. Destroçando as pessoas todas. E eu em cima do contêiner. Aí ele rodeava o contêiner e olhava para cima para mim. Aí vinha uma voz na minha mente e falava assim: ele não pode tocar em você. Ele não pode tocar em você. Aí ele andando, bum. Agora tem uma forte. Foi tudo nessa época, sabe? 28, 29 anos, impressionante. De Natal, dia 25 de dezembro do ano, não lembro qual. 25 de dezembro. Uma das meninas que eu ficava, chamei ela para ficar ali em casa comigo para ver filme. À tarde, fui buscar ela à tarde. Ah, dia 25, não tem nada para fazer, já almoçou com a família, aquela coisa toda, vamos ficar aqui vendo um filme, tá bom. Aí, meu quarto tava todo escuro, que eu fechei a cortina toda, vendo, tava quase no mudo, tava no mudo a televisão. Ela cochilou, eu também. E o quarto estava todo escuro, só estava a televisão ligada no mudo. O quarto estava todo escuro. Aí, de repente, eu acordei em transe. Bum! Acordei em transe. De barriga para cima. Igual quando foi com um anjo. Acordei em transe. Né? Acordei em transe, paralisado. Aí eu estou sentindo como se estivesse vindo alguém se aproximando de muito longe, algum barulho. E vindo, e vindo, e vindo, e vindo. Eu falei: tá chegando, tá chegando, tá chegando. Porque eu já estava acostumado a ter essas coisas, né? Aí, quando ele começou a se aproximar, Sônia, tocou uma música celeste, como se fosse uma ópera. Alto pra caramba no meu quarto. Aí chegou, aí fez um barulho, como se fosse um estouro. Bum! Aí ele chegou. Só que ele tava na minha frente, eu não consegui ver. Eu tava de olho fechado. Eu não consegui abrir o olho. Mas eu. Sabe quando você tá. Quando alguém acende a luz, que você sabe que tinha uma luz muito forte? Então, de olho fechado eu vi aquela luz muito forte. Mas não era do meu quarto, tava tudo apagado. Aí chegou, bum! Aí eu senti a presença que eu sinto, né? Como eu disse, a presença de um outro homem do lado esquerdo do quarto aqui. Esse chegou do lado esquerdo do quarto. Aí o homem falou altão assim: então ele se diz Jesus de Nazaré. Aí eu falei: caraca, é Jesus, é Jesus. Aí eu não consegui mexer, não consegui abrir o olho. De repente eu consegui me mexer, eu consegui abrir o olho. Aí eu dei um pulo da cama pra olhar, pra ver o cara, né? Agora eu vou ver Jesus. Aí não tinha mais nada. Eu falei, cara, o que que Jesus estava fazendo aqui? Teve um outro desdobramento que eu fiz, vou resumir. Que tinha um trono de ouro também. Tava Maria de Nazaré sentada, um monte de pombinho branco no chão. As estrelas pareciam que estavam mais próximas. Tava aquele anjo que apareceu para mim. Esse que apareceu quando era pequeno. E do outro lado estava Jesus. Todos três rindo para mim. Maria de Nazaré, esse anjo e Jesus Cristo. Né? Essa, agora eu vou falar uma do extraterrestre. Umazinha do extraterrestre. Não tem problema, se parar, você grava de novo. Não, eles pediram para contar, estão me dizendo aqui para eu falar. Falar aqui mais. Duas extraterrestres. Eu estava na minha cama, de cochilinho de tarde, paralisado. Abri o olho paralisado, não consegui mexer, que é esse, o transe mediúnico que eu tenho, né? Quando eu tenho esse transe, a minha clarividência, ela abre tudo, eu vejo tudo. Aí eu tô deitado na cama, de lado não, de bruço, só que a cabeça assim. Aí em transe paralisado, eu falei, vou abrir o olho, bum, abri o olho, que às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Dessa vez eu consegui abrir, bum, abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi quatro seres desse tamanhozinho assim. Eles eram branquinhos, como se fosse branco, mas a forma dele não era densa, não era, eu via através dele como se eles fossem feitos de fumaça. Ou seja, eles foram feitos de uma matéria muito sutil. Parecia um greizinho, carequinha, cabeçudo, olho grande, nariz, sem orelha, só o buraquinho. E eram uns quatro. E eles andando para lá para cá e eu ouvindo o que eles estavam falando pelo pensamento. Não dá para ouvir, não dá para entender nada. Eles perceberam que eu estava vendo eles e começaram a ficar agitado. E eu mentalmente falando para eles, fica calmo, não vou fazer mal para vocês. Fica calmo, fala alguma coisa para mim, mas eu não estou entendendo sua língua, você fala... De repente saí do transe, bum, aí eu não consegui ver mais. Esse é forte. Desdobrei, fui levado para uma nave alienígena, uma nave. Estava na maca, deitado numa espécie de cama. Uma luz branca em cima, como se fosse de um hospital, mas a nave estava um pouco mais escurecida, mas tinha essa luz branca em cima de mim. Eu deitado, eu vi dois greys. Uma era uma mulher, o outro era um homem. Como é que você sabe que era mulher ou homem? Pelo pensamento. E eu ouvia a voz pelo pensamento, porque ela falava mental, ela não mexia a boca. Ela tinha a voz de mulher e o outro que estava um pouco mais atrás era o homem. E aí era me avisado. Ela era minha mãe e o outro era meu pai. O pai ficava um pouco mais distante, me olhando. A mãe se aproximava da cama e ela olhava para mim e eu sentia o amor que ela tinha por mim, um amor muito grande. Só que ela ficava se lamentando, ela ficava olhando para mim e ficava falando assim, meu filho, ai meu filho, coitado do meu filho, nesse planeta tão primitivo, tão atrasado, deve ser muito difícil para ele, ele deve estar sofrendo muito. Ai, meu filho, coitado do meu filho nesse planeta tão primitivo, tão hostil, tanto, tão atrasado. Ela ficou falando essas coisas, depois eu voltei para o corpo, eu falei, e a minha mãe e meu pai extraterrestre? Até contei isso para uma menina que eu ficava, ela falou assim para mim, parece que você veio desse planeta e encarnou aqui na Terra. Qual foi a besteira que você fez lá para cair nesse buraco aqui? Para mim, qual foi a besteira que você fez lá para tu cair aqui? Aí eu falei, não sei. E botaram um branco na minha cabeça para não lembrar mais de dobramento nenhum. Pode falar, acho que não é para falar mais nada. Já falou tudo, faz a minha hora. Eu tô aqui esperando. Tem muito mais, vou botar nos outros vídeos. Bom, agora eu vou colocar o que eles pediram para eu colocar. Como vocês sabem, no início da nossa gravação, da apresentação da Casa Plataforma de Oração, eu sou evangélica, fui nascida e criada no evangelho, venho de família evangélica, avô era evangélico, minha mãe foi criada na igreja, desde que pequena. E eu, sendo criada na igreja. Mas era interessante que a minha mãe tinha uma mente muito aberta. Ela, vamos colocar assim, para o tempo dela, porque a minha idade, eu estou com 62 anos, quer dizer, eu, na minha infância, para o tempo daquela época da minha mãe, vamos dizer que ela tinha uma mente universalista. Então, eu, hoje, a minha mãe já, como diz na nossa religião, já está na glória. Então, se ela estivesse no nosso meio, ela estaria com 84 anos de idade. Então, ela tinha uma visão universalista. E eu fui criada respeitando todas as religiões. Um desdobramento. Então, eu fui criada respeitando todas as religiões. Ela nunca nos ensinou a discriminar. Tanto que meu pai era católico e minha mãe me apoiou quando eu quis fazer, estudar catecismo. Minha mãe foi, me apoiou. Eu ia para a igreja evangélica, ia para a católica estudar. Fui batizada na igreja católica em respeito à religião do meu pai. Então, ela tinha essa visão universalista. Nós éramos criticados porque a gente ia à festa da vizinha, na casa da vizinha, que era um bandista, a gente ia à festa de Cosme e Damião, ia comer doce lá. Então, a igreja criticava e minha mãe nunca deixou, nunca proibiu. Ela sempre nos ensinou a respeitar. Então, isso foi muito bom. Me ajudou muito na minha trajetória, esse ensinamento que veio. E interessante que, em um determinado momento das nossas vidas, quando minha mãe engravidou da minha irmã, ela foi colocado que ela ia desencarnar, ia dar à luz à minha irmã e eu criaria. E foi o que aconteceu. Minha mãe desencarnou e eu criei a minha irmã como filha, que é a Sabrina, que hoje está com 41 anos. E dizia que era necessário, porque pela obra que tinha na vida dos filhos. E chegou um determinado momento da minha vida, que foi até antes da minha mãe desencarnar. A minha irmã ainda não havia nascido. Eu fui para a igreja, e lá na igreja um irmão que já não está mais no nosso meio, ele tinha um dom de profecia, chegou para mim e me entregou uma mensagem. E disse assim, olha, Deus mandou te dizer que no tempo certo ele vai colocar uma pessoa no teu caminho e vai te dar um filho. E o teu filho, vocês serão usados para uma grande obra. O teu filho, você, teu marido serão usados numa grande obra. Mas isso vai ser no tempo de Deus. E eu guardei. Só que num desenrolar da minha vida, eu achava que a pessoa que Deus ia colocar no meu caminho seria da igreja. Aí eu conheci meu marido, que não era da igreja, e na época que eu conheci, ele dizia que não acreditava em Deus. Então, foi assim, para mim era muito difícil entender aquilo. Aí realmente tive meu filho. Quando meu filho estava perto de 2 anos, 1 ano e alguma coisa, ele ficou muito doente, foi uma luta muito grande, ele quase foi, mas conseguiu se recuperar. Aí eu virei para o meu marido e disse assim, vamos na igreja comigo, que eu queria agradecer, nosso filho está bem, correu tudo bem, eu queria agradecer a Deus. Aí ele tá bom, vamos. Aí ele foi comigo. Aí chegou lá um outro irmão, que também já não está mais no nosso meio, e orando comigo, entregou uma mensagem e disse assim, Deus mandou dizer que ele não permitiu que seu filho partisse, porque tem uma grande obra a fazer. Seu filho está inserido nessa obra, você tem uma grande obra com você, seu marido, seu filho. Então, não permitiu que ele partisse, porque grande é a obra a ser feita. E aquilo ficou na minha mente. Eu ficava assim, de que forma meu filho vai ser usado? Que eu não entendia como. E aí conforme eu criava a minha irmã como filha, a diferença de idade dela para o meu filho é de 5 anos, os dois foram criados como irmãos, ela tinha os amigos imaginários, que às vezes eu perguntava para ela, quem é? Ela, meu amigo, mas que amigo? Eu não estava vendo um amigo. Mas era o amigo que ela via. E eu não compreendia, porque a minha religião não tinha essa questão. E o tempo passava e eu não via a obra. Qual era a obra? Até que minha irmã foi crescendo, chegou um determinado momento da vida dela, que ela acabou tendo meu sobrinho, e recebeu uma mensagem de que Deus pediu que ela se guardasse, se preparasse, porque ele estava preparando um escolhido para colocar no caminho dela, e ele entender os dons dela, entender os dons que ela tinha, que na minha religião a gente chama de dom, no espiritismo é a mediunidade, que entender essa mediunidade dela, e os dois iam caminhar juntos e fariam uma grande obra. Um compreenderia o outro e um apoiaria o ministério do outro. E nós ficamos esperando alguém da igreja. A gente ficava esperando que ia surgir um pastor, ia surgir alguém assim. E acabou que... E pediam para... E o interessante é que a gente entender as coisas do tempo de Deus, porque diziam assim, até o final do ano vai aparecer, passava um ano, até o final, não, final do outro ano vai surgir. Aí vem a mensagem, olhe muito pelo escolhido, porque a luta para trazer ele está grande, é uma batalha, olhe, clame pelo escolhido, a luta está travada. E a gente orava, e passava a conclusão, nisso tudo se passaram 15 anos. Foram 15 anos esperando o escolhido e a gente orando com a luta travada para trazer o escolhido para iniciar a obra. E acabou que o Pedro veio a nós e ela foi levada a ele, mas ela foi levada a ele, Sabrina trouxe ele a nós. E ele começou a participar desse trabalho conosco. E a gente estava entendendo, estava tentando compreender o que significava o escolhido, que a gente não entendia o que, que significa o escolhido que ia caminhar junto com ela, porque na nossa visão das coisas seria, ele apoiaria o ministério da Sabrina. Aí depois, com o desenrolar do trabalho, nós vimos que realmente ele era um escolhido para uma grande obra, nós estaríamos em conjunto e ela apoiaria o ministério dele, ela seria o suporte do ministério dele, da missão que ele veio cumprir. E aí começamos esse trabalho, já tínhamos começado a plataforma de oração, que começamos eu, a minha comadre, a Sabrina, então nós começamos esse trabalho. Depois o Pedro veio, continuamos esse trabalho e chegou ao ponto que é hoje, graças a Deus. Eu venho naquele dia esperando os acontecimentos, como a gente esperou 15 anos um escolhido, esperou tanta coisa assim, esperando o tempo de Deus, que uma das coisas que mais a gente nos fez lutar de não parar com a obra é de entender que o tempo é de Deus, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E eu aprendi muito na minha caminhada que quando Deus tem uma obra, por mais atropelos que ocorra, por mais dificuldade que a gente encontre, por mais que as coisas pareçam não fluir, ou pareçam que está tudo parado, ou que as coisas não estão acontecendo da forma como a gente quer, como nós queremos, como nós visualizamos, nós temos que entender que a programação é de Deus. Não é a nossa, é a de Deus. Então, não é aquilo que a gente quer que aconteça, não é a forma que a gente pensa que tem que ser, mas é a forma que Deus determinou. E isso a minha religião me ajudou muito a entender isso. Eu agradeço a Deus de ter sido criada na religião evangélica, que me deu esse suporte, porque eu passei a trazer esse contexto para esse trabalho que a gente faz, saber esperar em Deus, saber confiar. saber aguardar e principalmente confiar. Porque para quem esperou tantos anos, tanta coisa, eu dizia assim, não, vamos confiar, vamos aguardar, não vamos desistir, vamos seguir em frente. Eu acredito nesse trabalho, eu acredito na plataforma, eu acredito no mover de Deus. Deus está falando para mim de uma grande missão. Eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu devia ter uns 17, 18 anos, quando Deus falou para mim. Hoje eu estou com 62, as coisas estão acontecendo há uns 4 anos atrás. Então, eu falei assim, pô, eu esperei tantos anos, é o tempo de Deus, e foi da forma que Deus programou, da forma... Então, às vezes, tem coisas que eu não compreendo. Caveirinha, estamos aqui hoje para este bate-papo, para que se possa entender a grandiosidade desta obra, deste trabalho espiritual. Eu, Exu Caveirinha, estou aqui hoje com o Senhor Criptros, estou com Exu Tiriri, Exu Veludo, Exu Mirim, Senhora Rosa Caveira e Pai Benedito de Aruanda. Tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. Tudo tem um planejamento e um porquê. Tudo correu como planejado. Foi necessário que esse rapaz levasse toda esta vida. E depois houvesse o despertar. O aviso. O aviso com relação à missão espiritual a qual ele estava inserido. Esse rapaz não se sente isso. Ele toda hora questiona. Porque ele não sente isso. Mas a encarnação é isso. Você também não se sente quem nós revelamos a você que você é. Que você é um imortal encarnado. Você é a reencarnação do profeta Jeremias. Por isso, você tem as características dele, no choro e tudo mais. Quer queiram, quer não, isso é real. Este rapaz é um guardião da humanidade encarnado. Existe patentes, hierarquias entre os guardiões. Eu diria que este rapaz seria um general da estirpe de Jamar. Ele foi treinado pelo próprio, por Jamar, por Pai João de Aruanda e muitos, muitos, muitos outros. São muitos envolvidos no trabalho espiritual com ele. A missão dele é grande. Haverá psicografias de livros através dele. Será trazido o novo. Muito do novo já foi trazido. Vai ser trazido mais. Foi trazido por outros médiuns. Agora será trazido por ele. E isso está muito próximo. Por isso, ele estava aqui. Quando foi chamado para esta obra, não foi revelado, foi tudo sendo revelado aos poucos, para não causar alarde por ele. Ele só ficaria aqui nas suas reuniões, só entre vocês, no resgate, pois vocês estão inseridos no projeto Nova Terra, nos resgates de quiumbas, magos negros, espíritos das trevas, que muitos deles são levados à justiça sideral através desta casa, que é uma casa singela, simples. Aqui não há voz de comando nem dirigente, todos são iguais. Por ele ia ser só isso, mas ele não imaginava o que estava planejado para ele. Muito foi mostrado em sonho, em desdobramentos. E ele sempre se perguntou por que tanta fúria comigo. Podemos? Ele se perguntava por que esses espíritos das trevas têm tanta fúria comigo. Porque a obra com ele é muito importante. Não será só psicografias. Nós, daqui a muito pouco tempo, vamos abrir a visão dele de uma forma que nunca foi aberta em nenhum outro médium na face da Terra. Estamos trabalhando nisso. Já está pronto. Será aberto na hora certa. Isso na garganta é porque estamos trabalhando muito forte no chakra laríngeo dele. Por isso tem essa espécie de pigarro. Acredito que ninguém vai se incomodar com isso, não é? Portanto, haverá visão, audição, clareaudiência, clarividência, psicografia. Muitas coisas estão programadas para ele. Você percebe que ele está aqui nesta obra há 3 anos e alguns meses, não é? Para ser exato, 3 anos e 8 meses. Ele, apesar de quando era jovem, adolescente, ter lido o livro Violetas na Janela e o livro Nosso Lar e um outro, ele não tinha conhecimento, por isso ele falou para as entidades que conversavam com ele: eu não tenho conhecimento, médium precisa estudar muito, levará tempo. Mal ele sabe que o conhecimento está todo no arcabouço mental dele. E nós vamos fazer esse conhecimento aflorar no momento certo, como já foi feito, e ele não percebeu. Percebam que, sem estudar nada, lá no início da caminhada, ele sabia o que fazer com os espíritos. No trabalho, ele te respondia muitas coisas, ele te dava respostas, ele falava. E muita coisa que ele leu nos livros que ele está lendo, ele te disse Eu já sabia disso. Já sabia disso. E já sabia disso. Não foi? Ok. É claro que ele estuda. E ele vai continuar estudando. Mas isso não será empecilho para que ele trabalhe. Ele tem contato com seres de outros mundos desde criança. Ele tem contato com os espíritos desde criança, com ostensividade. Ele tem contato com outras dimensões desde criança. Exemplo. Exu Mirim e Exu Tiriri estão me pedindo para fazer uma revelação de um desdobramento, o qual ele teve. Não tem tanto tempo assim. Durante a tarde, tem um ano mais ou menos. Durante a tarde, ele cochilou em casa, entrou no seu transe mediúnico totalmente consciente e sentiu as entidades entrando no quarto dele e sentiu uma espécie de energia no chakra coronário muito forte. Ele percebeu que eram entidades do bem e permitiu, só permitiu, depois de terminado o serviço com ele, ele voltou do transe e disse para você, não foi? Contou o que aconteceu, mas ele não sabia o que esperava por ele à noite. Ele fez as coisas que tinha que fazer, foi no restaurante com ela e chegou em casa por volta das 8h30 da noite. Não foi isso? Sentiu um sono muito forte. Dormiu e desdobrou. Quando ele desdobrou, os mentores, os benfeitores espirituais estavam ao redor dele, inclusive Pai João de Aruanda, Emmanuel e outros, e disse: você está no reino dos dragões. Ele viu chefes e subchefes de legião. Ele ainda não tinha o conhecimento desses espíritos em profundidade, só sabia algumas coisas. E ele, quando voltou no desdobramento, ele disse que esses chefes e subchefes, que hoje ele sabe que são chefes e subchefes de legião, espectros, ele disse, pareciam ser generais, espíritos das trevas, de alta estirpe das trevas. Mas não foi só isso. Ele viu os brutamontes, os espectros, e o dragão veio e se mostrou para ele. Esse dragão não se mostra para os outros dragões. Ele mantém a identidade em segredo. Ele é o número um. Ele tem campos de invisibilidade. Mas, para este rapaz, ele teve que se mostrar, porque a ordem é do Cristo. Ele veio daquela forma que vocês conhecem, ele descreveu, e ficou andando. Ele veio com a forma de um lobo preto. E nesse momento se transfigurou na sua real forma de dragão. Uma aparência muito bela. Como se fosse um modelo de passarela, mas muito mais belo. Uma beleza estonteante. O que tem de belo tem de mal. E ficou olhando para ele, encarando com cara de deboche. Furioso, porque sabe quem ele é. Ele não lembra, mas o dragão sabe. E sabe a obra que o Cristo tem com ele. Ele retornou para o corpo. Ligou para a senhora, não foi? Quando ele ligou, ele te contou o que aconteceu. Ela estava do lado. Vocês resolveram fazer uma oração, não foi? E o que aconteceu? Pode falar. À vontade. O que está vindo na minha mente, eu nunca pensei esse episódio, porque foram tantos, mas... A primeira vez, o que aconteceu foi a primeira vez. Lembre-se bem. Como a entidade veio. Ela não lembra. Não lembro. Foi a primeira vez que o dragão canalizou com ele. Que ele veio gritando. Ele veio gritando, isso. Vem gritando. Ousa invadir o meu reino. Isso, agora estou lembrando. E muito ali foi revelado, não foi? Foi. Não foi? Foi. Fez muitas revelações. E aí, vocês puderam saber quem ele é. Muitos vão dizer que isso é impossível. Que o dragão iria destruí-lo, iria implodir o seu campo mental, o seu corpo mental. Realmente, ele poderia fazer isso, mas foi feita toda uma preparação, porque nada, entenda, nada é impossível para o Altíssimo. Nada é impossível para Deus, a fonte criadora. Foi feita toda uma preparação e o Cristo estava à frente. Todas as manifestações do dragão nele que houveram, o Cristo sempre esteve à frente. E vocês têm gravado. No momento certo, isso será mostrado. Como vocês sabem, a fúria dele é muito grande, mas ele já perdeu. O que tiver de vir, virá, e não tardará. A obra será feita, quer ele queira, quer não. A estirpe deste guardião que eu uso agora como instrumento é altíssima, e eu não estou dizendo isso para dizer que ele é melhor ou pior do que ninguém. É apenas um espírito mais antigo. Apenas isso. E que evoluiu pelos seus esforços. Não que ele não tenha errado, errou bastante, mas também acertou bastante. Ele já viveu na Atlântida. Ele foi um Atlante. Ele foi Sansão. Repito, Sansão. Ok. Nossos irmãos podem não acreditar. Não tem problema. Acreditando ou não acreditando, ele não deixará de ser quem ele é. Será não só com o povo de Aruanda, será com Ramatiz, será com André Luiz, será com muitos seres da Confederação Planetária, seres de outros mundos. E os irmãos perguntam: por que tudo isso? Misericórdia do Cristo, para que o véu caia, para que muitos sejam resgatados, porque muitos ainda têm chance de continuar encarnando na Terra. E através do que será revelado, através dos livros, através das manifestações espirituais, através dele, muitos vão abrir os olhos, vão despertar e vão mudar. Muitas vidas serão alcançadas e serão informadas com relação a muito do que há no universo que não foi trazido. Você entende isso? Quer fazer alguma pergunta? Não é bem uma pergunta, uma colocação. Porque realmente eu não lembrava desse primeiro episódio, porque houveram muitos. Foram mais de um episódio. Isso está tudo documentado. Documentado, está tudo gravado. Algumas coisas eu consegui gravar. Certo. E alguns você conseguiu, né? É, mas teve alguns momentos que eu não consegui gravar, mas a maior parte foi gravada. E, assim, o que me chama atenção, que eu fico até feliz com esse trabalho, é ver pessoas com religiões diferentes e a gente conseguir ter uma sintonia boa. O Pedro não tem religião. E a gente conseguir se respeitar, se entender. É como eu digo, eu sou evangélica, eu não vou deixar de ser evangélica. Eu vou continuar sendo evangélica. É a religião que eu gosto, eu fui criada nela. Eu só quis abrir mais minha mente, eu quis ter mais conhecimento. É. E eu estou agradecendo os conhecimentos que eu estou recebendo, que não eram da minha religião. Está abrindo mais a minha mente para entender certas coisas que eu não entendia. E hoje eu compreendo, eu até consigo compreender melhor as escrituras diante do conhecimento que eu estou adquirindo. Senhor Criptorus me pede para revelar com relação ao anjo que apareceu para ele. Quando ele era bem criança, ele tinha 5 anos de idade. 5 anos. Ok. Este espírito apareceu com a roupagem fluídica, com a transfiguração de um anjo. Porque se fosse de outra forma, poderia assustá-lo, não porque era feio. Mas ele apareceu como um anjo, porque ele era uma criança. Então apareceu com aquela forma bela. Era nada mais, nada menos que um guardião. Mas não era um guardião da humanidade. Seu nome é Clivel. Isto foi revelado através dela para ele. A Detsu, vovó Catarina, revelou para ele. Ele é um guardião de vibrações. Entende? Guardião de vibrações. O trabalho desse tipo de guardião é incompreensível para a humanidade da Terra. E ele veio pessoalmente, a pedido do Cristo, para trazer a mensagem. Não tentarei explicar como é o serviço dele, porque é incompreensível para a humanidade. Esse tipo de espírito, essa estirpe, não tem nem mais corpo astral. Ele teve que adensar toda a sua estrutura molecular para ter uma forma humana de um homem e ser perceptível a ele. Eles trabalham diretamente com consciências cósmicas. Ele achou que era um guardião de galáxia. Não. Era um guardião de vibrações. Qual é o arcanjo? O único arcanjo que é mencionado na Bíblia. Miguel. Mas não existe só ele. Existe. Mas é mencionado que existe. Mas dizem nomes. Isso será trazido. E esses vão se manifestar através dele. Assim como o príncipe Miguel já se manifestou. Isso é impossível. Não é isso que vão dizer? É impossível. Contato com o Cristo. Ele tem contato com o Cristo. Porque tem outros desdobramentos dele com o Cristo. E ele vai contar. Isso é impossível. O médium está no animismo. Exu Caveirinha é um espírito mistificador. Será que esse médium é antidoutrinário, um revolucionário ou um anarquista? Ou ele quer aparecer? Ou ele quer aplauso, voz de comando? Será que ele quer dinheiro? O que ele disse para você? Que ele não liga para nada disso. Que ele levava a vida dele normalmente nas noitadas, nas viagens. E ele não imaginava que estava inserido nesta obra. Tudo tem um planejamento sistemático do jeito que ele é. Se ele fosse inserido numa religião desde cedo, seria difícil arrancar a doutrina dele, as convicções. Por isso nós afastamos ele de tudo quanto é religião. Por isso ele está aberto a tudo que é novo. Como eu disse, tudo tem um propósito. Ok. Então, repito, nada é impossível para a fonte criadora, para Deus, principalmente com o tamanho da obra que vai ser feita aqui, e com ele, com você, com ela, com todos. Miguel já veio aqui, não veio? Já não canalizou nele? Metatron veio? Aguarde as gargalhadas. A encarnação. A gozação. Os escarnecedores, os que são mais a turma da ortodoxia, aguarde, como diz o velho, as fogueiras da Inquisição. Ele se importa com isso, rapaz? O Cristo precisa de alguém que se exponha. O Cristo precisa de alguém que tenha atitude, determinação, saiba o que quer. Ele não quer esses que ficam só vibrando, orando, discursos religiosos belos e longos. evangelho sendo falado, mostrando uma pureza, uma santidade que não se tem. Não. Cristo quer pessoas altivas, determinadas, que sabem muito bem qual é o seu lugar, que têm a consciência de que não são perfeitos e não querem mostrar uma santidade que não têm. Entende o que eu digo? E ele tem isso. Ele não está nem aí para as gozações. Ele não está nem aí para o que o homem pensa. Ele só está aí para o que os guardiões pensam, para o que Jesus pensa, para o que Miguel pensa. Pode falar. Aqui me veio um pensamento. Eu já havia pensado nisso outras vezes, mas agora veio de uma forma mais... Que tem uma passagem na Bíblia que, quando eles questionam Jesus, falam de João Batista, e Jesus afirma que João Batista era a reencarnação de Elias. E ele fala, está aí João Batista, vocês não queriam Elias? Está aí João Batista, a reencarnação de Elias. Na minha religião, a gente não acredita muito, a doutrina não nos permite acreditar nessa questão, porque acha que a relação de João Batista com Elias seria o mesmo ministério, que eles têm o mesmo ministério. Mas, nas religiões espíritas, como o kardecismo, eles acreditam que João Batista era a reencarnação de Elias. Né? Eles trazem essa questão. Então, se a gente aceita essa questão de que João Batista foi a reencarnação de Elias, como está sendo trazido na Bíblia e o Espiritismo acredita, aí eu realmente não consigo entender as questões doutrinárias. De não ter, porque na minha religião a gente aprende, até o pessoal me acha chato, porque eu peço testificação. Entenda, isso já foi dito aqui e eu vou dizer de novo. Quando algum médium renomado, que as pessoas aprenderam a venerar, diz: do ano tal ao ano tal irão encarnar espíritos das estrelas, de planetas onde a humanidade é muito evoluída, na Terra, irão encarnar para ajudar na propulsão da evolução, para que o mundo se torne regenerado mais rápido. Espíritos que vem de planetas onde a evolução está em quinta de grandeza, ou sexta, ou sétima. E todo mundo diz o quê? Todo mundo diz: oh, que belo, estamos esperando que venham. E aí, esses espíritos mergulham na carne aqui na Terra. Muitos se perdem nos vícios, nas drogas, na promiscuidade, e dizem: ué, mas ele não é evoluidíssimo, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser um santo. Entendam de uma vez por todas, mergulhou na carne, esquece tudo. Se tiver uma criação ruim, vai se desviar do caminho, vai se perder, mesmo sendo muito evoluído. É claro que, pela evolução, terá algumas atitudes nobres. E o dia que for desperto, fica mais fácil de entrar no caminho, mesmo que enfrente uma luta grande como ele enfrenta. Mas se mantém no caminho com mais facilidade pela evolução. E aí, quando um desses espíritos encarna na Terra e há a revelação que fulano é um ser, é um arquituriano, por exemplo, E aí as pessoas fazem o quê? O que elas fazem quando é revelado que fulano de tal é um arcturiano? Qual é a reação das pessoas, principalmente se for uma pessoa que levou a vida nas noitadas, nas bebedeiras? O que que falam? Bom, assim, tentar avaliar no sentido das religiões. A minha religião não acredita muito, porque a gente não acredita muito nessa questão de extraterrestre, a gente não acredita em reencarnação. Então, na minha religião, não vão acreditar. Não tem problema. Tá? Eu estou colocando assim de uma forma mais generalizada. No espiritismo... Dos que acreditam em reencarnação e seres de outros mundos, qual é a reação quando se revela que fulano de tal é um arquituriano? A maior parte não acredita. Pela experiência que eu tenho assim com pessoas que... pessoas, às vezes, que eu converso, como até... Pessoas que a gente, às vezes, até convida para vir aqui, a gente comenta, é difícil as pessoas aceitarem até que existe. O que aconteceu? O que aconteceu aqui quando foi revelado quem esse rapaz é? O que aconteceu aqui? O que você acha que vai acontecer com esses, com muitos desses, eu não vou dizer todos, muitos que estão vendo esse vídeo? Provavelmente não vai acreditar. Qual é a revelação que foi feita? Não vão acreditar. Nós sabemos. Porque realmente é difícil para acreditar. E eu te pergunto, você se importa com isso? Não, para mim a minha visão é da obra. Rapaz, eu acho que a gente pode fazer um bonito trabalho. O rapaz se importa com isso? Também não. Se ele se importasse, ele estaria deixando o Exu Caveirinha falar isso no vídeo que vai pro mundo. Ele acredito que não. Porque ele confia. Ele mesmo tem dúvidas. Ele diz pra você: não sinto nada disso. Não, todos nós temos dúvidas. Ele fez o desdobramento agora, porque teve um resgate muito pesado que não teve. Tem. Ele, eu peço que eu sinto o microfone na boca do rapaz. Ok. Antes, no mesmo dia desse resgate pesado, ele, durante a tarde, desdobrou, não foi? Foi. E ele te contou o que aconteceu. Desdobrou consciente, não foi? Foi. E ali, ele viu quem ele era. A autoridade que ele tem. Que ele, quando chegou naquele reduto das trevas, ninguém, absolutamente ninguém, teve força para tocar nele. E ele agiu com respeito, porque são irmãos. Ele não humilhou ninguém, mas ele agiu com autoridade. Ele citou o nome de quem? Jesus. Do Cristo. Que Jesus, o Senhor Jesus, te repreenda. Ele não disse que a autoridade era dele. Ele disse que era de Jesus. A autoridade ali é porque, nesses 3 anos e 8 meses, ele adquiriu o quê? Uma reforma interna que ele fez. Quando ele chegou aqui, ele tinha perdido essa autoridade, mesmo ele sendo quem ele é. Mas, à medida... À medida que ele foi fazendo a reforma interna verdadeira, Ele adquiriu de novo a sua força moral. Entenda. Ele não se tornou perfeito, mas ele adquiriu força moral suficiente para que nenhum daqueles espíritos pudessem tocá-lo. E tiveram que respeitar. Se ele deslizar, ele perde a moral. Por isso ele precisa se manter sempre no caminho. Não importa que os amigos dele continuem com a mesma vida. Ele não é os amigos dele. Ele veio com missão. Os amigos dele continuam com a mesma vida. Não é? Quase todos. Os amigos dele são os amigos dele. Ele é ele. Ele veio com uma missão importante. E nessa missão ele precisa estar com uma moral elevada. É necessário, porque aqui se realiza, como diz na sua religião, um trabalho de libertação. E quem faz libertação tem que ter autoridade, senão, nada feito. Os espíritos, os próprios espíritos das trevas vão dizer: você não tem autoridade sobre mim. Na minha religião, gente, tem que ter a vida. É isso aí, só muda os nomes, é tudo a mesma coisa. Agora faça a sua pergunta. Eu ia fazer uma colocação e outra pergunta, porque tem uma passagem na Bíblia, no livro de Judas, em que ele escreve sobre um acontecimento pela disputa do corpo espiritual de Moisés, em que Miguel disputa com ele. Na Bíblia fala que Satanás, que acredito que seja o dragão, disputando o corpo espiritual de Moisés. Então, Miguel era um mago negro. Então, Miguel, ele fala, ele não ataca Miguel simplesmente diz assim, que o Senhor, quer dizer, que o Senhor Jesus se repreenda. Ele não usa a autoridade dele de forma grosseira. Então, nós evangélicos entendemos dessa forma, que nós temos que respeitar, que a autoridade não é nossa, a autoridade é de Jesus. Então, nós temos que estar debaixo da autoridade dele. Para estar debaixo da autoridade de Jesus, nós temos que ter a vida no altar. Temos que fazer uma reforma íntima e aprender a respeitar os irmãos. Isso é colocado. E eu aprendi nesse trabalho, não na minha religião, mas nesse trabalho, pelo que eu vivi aqui, que eu não vivia na minha religião, eu aprendi a ir mais além, a respeitar todas as formas, todos os espíritos, até espíritos, aqueles espíritos que, vamos colocar assim, de um termo grosseiro, que na minha religião a gente vai chamar de demônio, é um irmão, ele tem que ser respeitado. Tem que ser tratado com respeito. Então, a gente vai usar a autoridade de Jesus. Não que eu tenha autoridade. Dizer que a autoridade é minha, não. É a autoridade de Jesus, com respeito de Jesus, para aquela vida que é a criação de Deus. Então, a gente tem que se posicionar com muito, muito, muito respeito. Muito amor. Debaixo dessa autoridade de Jesus. Quando ele estava aqui determinado dia, deu uma cochilada na cama dela e o mago negro veio. Foi permitido a entrada dele aqui. E o mago negro fez uma proposta para ele. E ele perguntou: o que você quer? Ele veio com aqueles olhos vermelhos, com o seu capuz e com uma asa, tipo uma asa, não era uma asa, era a roupa dele que ele abriu como se fosse uma asa, apenas para chamar atenção. Falou manso com ele e ofereceu para trabalhar, falou que queria usá-lo e ele disse: me usar para quê? E ele disse: para retardar o progresso da humanidade. Eu quero usar a sua mediunidade. Não foi isso? E ele disse, não, estou a serviço do Cordeiro. Quando ele falou isso, o mago furioso teve que se retirar. Ele foi retirado. Depois que ele foi no Reino dos Dragões e teve contato com o número 1, com todo o aparato que teve, e o dragão número 1 canalizou com ele após o desdobramento, você não vai lembrar disso, mas ele ficou 3 dias sendo seduzido por esse dragão. Você lembra quando ele te disse isso? O dragão estava oferecendo tudo a ele. Disse que daria o mundo todo para ele. Riqueza, mulheres, tudo. Com uma condição. Que servisse a ele. Que se ajoelhasse perante ele e o servisse. O dragão ainda prometeu mais. Te coloco como meu general. Como segundo no comando. Só eu estarei acima de você. E ele não aceitou. E o dragão, furioso, a comunicação foi toda mental. Durante 3 dias. Deus permitiu, o Cristo permitiu, porque o Cristo passou pela mesma coisa. Nós vamos finalizar. Cristo passou pela mesma coisa. Como a obra com ele é grande, vai atingir a humanidade. Então ele já mexeu com o dragão, mexeu com o mago negro, porque tudo que vai atingir a humanidade inteira mexe com essas entidades. Ela disse que a bateria vai acabar. Não tem problema. Pai Benedito de Aruanda disse que já pode parar. Eu agradeço. Haverá outros relatos. Muito obrigado. Que Jesus, o Cordeiro de Deus, esteja nos seus e também nos nossos corações. Laroye. Bom, irmãos, finalizando essa gravação de hoje, que foi feita a pedido. E foi muito bom trazer muito esclarecimento, falar muita coisa. Sobre o que a gente tem vivido aqui, nós temos tudo gravado. Muita coisa, assim, tem algumas coisas que a gente não compreende. Eu não compreendo, Sabrina não compreende. Mas eu aprendi na minha religião a confiar em Deus. Então a gente confia. Eu confio e sei o Deus que eu sirvo. E eu confio nele. Por isso que nós estamos continuando com esse trabalho, porque eu confio no Pai. Confio muito. E sei que Ele está no controle. Amém. Muito obrigado, pessoal.